Dei buoni. Eu queria estar agora onde o suspiro chegou. Mulher pobre, mulher viúva, casar com ela, meu bem, não quer. Mulher pobre, mulher viúva, casar com ela, meu bem, não quer. Casar com mulher viúva é remar contra a maré. Pra diante, o que é que estão fazendo? A hora tá se passando e o tempo vai se perdendo. Mulher pobre, mulher viúva, casar com ela, meu bem, não quer. Mulher pobre, mulher viúva, casar com ela, meu bem, não quer. Casar com mulher viúva é remar contra a maré. Vamos dar com despedida, despedida eu vou dar. Não tem navalha que corte a raiz do meu pensar. Mulher pobre, mulher viúva, casar com ela não. Pobre mulher viúva, casar com ela, meu bem, não quer. Casar com mulher viúva é remar contra a maré. Fazer um batido aqui dentro. Pega o Adolfo. Cadê o outro? O outro, cadê? Vai ficar aqui. Viu, Guilherme? Esse mic é assim, ó. Essa logo pra frente é a onde a captura dele é a captura mais... A captura dele é aqui, ó, são as duas. É, assim, só que tem um lance que essa parte é a mais... É indicada, eles indicam que... Não sei. Eu vou chamar, vai ter que sair daqui. Aqui vai bater o chão e vai... Não, mas é o mesmo chão, cara. Vai tripidar tudo, cara. Vai ter que ficar na mão. Na mão. Cortar o nervo, tá? Esse é o Fandango aqui na casa, na associação. Cortar o nervo, onde fuera. Só comparecer ao vivo, tá rolando. E amanhã tem mais. E depois da manhã também. Amanhã tá de 2 violas lá, do Mano. Ah, beleza. Amanhã você vai trazer mais 2 violas. 2 violas amanhã. Manda um oi pro pessoal aí da ilha. Manda um oi pro pessoal da ilha. Eu também tô com viola também. Ali é só viola. Cadê amanhã, amanhã? Vai ser um baile do Fandango, meu. Vai ser demais. Vai ser dia inteiro. Yeah. Ah. Thank you. Quando chega em nossa casa, que orelha comer. levanta a mão. Levanta. O show já tá em brasa. Aqui daqui a pouco é tudo. Todo mundo vai nascer. Thank you. Apolina, doutor? Apolina? Apolina, tem muito recorde da viola. Fazer um pouco com a orelha. Essa vai meter aqui, Apolina? Vai lá, Valentina! faz um carinho. Lá, lá, lá, com certeza faz um carinho. Vai, lá, lá, eu não sou vigor maduro. Vai, lá, lá, ruído dos passarinhos. Thank you. prometo que vai em volta. Notícia dela não me traz, notícia dela não me traz. A saudade no meu peito, mas cada vez aumenta mais. Cordas, já que eu tava arrebentando, estamos nós ainda. O que aconteceu, ó? Tem uma aqui, ó, de cima, assim, ó. É. A Turina. Como chama ela? Turina. Turina. Não é a urina, não, a Turina. Como? Não é a urina. Imagina, opa, Turina. Não. É. Como que eles vão fazer? Bonita, quantos anos tem? Tem 14 anos, já namora bem. Olha na menina que o balão já veio. Venha com a menina, vou pegar o trem. menina, vão pegar o trem. Eu dancei de canto e choro, não sei o qual é melhor. Cantando eu vivo triste, chorando será pior. Quantos anos tem 14 anos, já namora bem. Olha lá, menina, que o balão já vem. Venha cá, menina, vou pegar o trem. Agora onde eu sou virou chegou. Menina bonita, quantos anos tem? Tem 14 anos, já namora bem. Olha lá, menina, que o balão já vem. Venha cá, menina, vou pegar o trem. Meu peito tá bronzeado, meu santo tá me queimar. Minha bibinha me disse, largue a mão. Menina bonita, quantos anos tem? Tem 14 anos, já namora bem. Venha cá, menina, vão pegar o trem. Venha cá, menina, que o balão já vem. Dar a despedida pra mim com meus camaradas. Quem se arrisca no mundo não perde nem ganhar. Menina bonita, quantos anos tem? Tem 14 anos, já namora bem. Olha lá, menina, que o balão já vem. Venha cá, menina, vão pregar o trem. Olha cá! Muito bom, eu sou a Raíssa. Isso é Mandiquera! Muito bom, menino! Você quiser que eu vá embora, compadre? Quiser que eu vá embora? Eu acho que ele deve estar aí. Certo? Uma mãe com a filha. Aí, ó. Opa, esse é de vidro? Esse é de vidro. Meu coração é de vidro, pode nem você levar. Então, mas tenha muito de cuidado que é fácil de quebrar. Coração de vidro? Meu coração é de vidro, vai tomando devagar. Meu coração tem balança, que pode se quebrar. Tá bonito, viu? Parabéns. Eu tô descendo, hein, João? Eu cantava no grupo. É? É, mas eu já faz muitos anos que não pego o João. Não pego o João mais. Tô vendo, já quebrou, muito tá cuidando dela direito, ó, já quebrou uma corda. Ah, é? É. Há muitos anos que eu não pego o João. Eu disse, eu vou levar com a filha. Eu tenho cinco instrumentos. Pra casa, bebê. É. Tenho três violões e duas violas. Por que mais não pegou na viola? Chama a ralequinha, né? Mas eu sei. Mas brigou eu sei, com a viola? Eu sei tudo as músicas. Mas você brigou com a viola? Não, não briguei, eu sempre faço. E toco mais violão. Ah, mais violão. Sendo aí não tem já mais aquele, né? Não tem mais a pegada. Não tem mais a pegada aí. Fala aí do Guaraqueçaba, porque o pessoal não tava mais lá funcionando. Olha, faz um tempão que eu não vou lá, eu nem ando mais, depois que o grupo nosso acabou, não. Qual era o grupo? O Tudão Fandango do Eugênio. Eugênio? É. E o Eugênio? É, o Eugênio. Quem que é o mestre Eugênio? Ah, ele tá de mestre Eugênio e mestre cadeira de roda agora. Romão também, Romão. Cadeira de roda? É. Seu Eugênio tá de cadeira de roda. É. Aquele sim sabia tocar uma viola. E por que tá, não tem mais esse fandango? Porque o pessoal morreu, não teve mais gente, continuava lá? Também não sabe levar o grupo, né? Porque tem a sede do fandango. Tá? Lá em Garaquiçaba. É. Não, aqui. Aqui não vai dar mesmo. Aqui também não vai dar. É, nós fizemos a sede. É, mas lá pertinho da sede dele, tem a sede. Tem a sede. Aqui não. Tem a sede. Tá, do tá até no. Tá, tá até em São Paulo, Rio de Janeiro, tudo. Tem aquele, como é o... Aquele cara que é do... Coisa do Gil, né? Roberto Gil. Roberto Gil, ele já tá... Já gravou tudo lá no Rio de Janeiro. Sempre passa, de vez em quando, sempre passa a casa do Fandango. Tem até o... A única casa do Fandango que tem aqui no Guadalajara é lá. O primeiro que nós fizemos. Onde é? Onde é? Ali, onde é? Ali perto ele do... Ele ganhou até do quando presidente ali, lá primeiro. Ali perto do... Aquela papel, grande, quadra, né? Vocês vieram pela rua de cá ou vieram pela rua de... Nós vieram por ali, né? Passaram lá e não pelo, vi. Pelo bar ali do... Nossa, Deus. Qual é o nome do bar ali? Vieram pelo caminho normal ali que vem. Caminho porque tem o caminho... Não, tem caminho, ponte. Tem o caminho do campo. Eu não, eles vieram pelo campo aqui. Aí passa, passa, o, campinho, passa o, ali a mercearia do Ceará. Santa Divisa ali. Padaria do Ceará ali. Daí tem duas cruzadas. Tem um pra lá, que vem pra cá. Sim, vem e aquela vai reto lá. Tem, ó, a direita... Que passa lá no, na casa do Fandango. E tem a esquerda que passa, que vem pra cá direto essa rua que sai. É uma associação então, lá você, também, né? É. Mas tá parado, tá jogado fora. Né? Mata. Toca uma moda aqui, como é seu nome? Darcy. Seu Darcy? Darcy, a gente tá aqui, ó, transmitindo pra todo Valadares. Mostra aí pra gente o que você faz. Pelas três eu tenho embaixo. Aqui tá Ivado, não sei tocar de Ivado. Embaixo ele toca melhor. Não, embaixo, embaixo. O dedo aqui embaixo. Aqui. Aqui. Não, não. Aqui, pô. Aqui. Assim, assim, ó. Ó, olha aqui. Ó. Essa viola. Essa viola de coisa. Viola particular, né? Fandango que eu acho mais bonito. Os caras que sabem tocar e cantar, eu toco com ele. Vocês têm uma dupla? Essa viola. Essa viola é do. Vocês também constroem viola? Não, não, eu tenho viola, mas não. Eu toco com ele, meu pai sabia. Mas a viola é pelas três, mas tocamos, né? Nós tocamos pelas três. Você é doido. Essa cola, essa... Isso é pra quem tá acostumado. Acostumado, né? É. Costume, já. É, Marita! moda nova, moda aqui. Moda que veio do Rio, que o barinho deu sucesso, que o barinho deu sucesso. Vai pro lado, seu navio, vai. Que menina tão bonita, que menina tão bonita, pra senhora. Tudo que você me falou dói no meu coração.